Agachado numa pedra próxima à arrebentação, batendo com força numa canoa quebrada, trabalha Aristides Costa, caiçara da ilha de Búzios. Ele é mestre canoeiro. Na ilha que compõe o arquipélago de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, construir canoas é um dos ofícios mais importantes. Aristides recupera uma canoa com o fundo quebrado. Ela poderia ser usada para pesca ou para transporte de um ponto a outro da ilha. Porém, essa canoa não vai voltar para o mar. Depois de pronta, ela vai decorar a casa de um turista em Ilhabela. Eu sou mais antigo, até para Santos, morremos de voga, sabe? Eu acho que levamos uns 4, 5 dias para chegar em Santos. Saí daqui, parava lá na Ilhabela, depois segui para frente, parando, até chegar em Santos. A vela e a remo. Canoa tinha um buraco assim, furado, com pão assim para cima. Daí, quando entrava um ventinho, já botava o pano no mastro e embora. Aí você ficava lá, comprava a comida e ficava lá. Aí no outro dia de madrugada você vinha para cá. Você vinha vindo devagarinho, para costa abaixo, se remando. O processo de fabricação das embarcações começa com a escolha da árvore. Cedro e ingá são as melhores madeiras. O tronco é derrubado e o mestre canoeiro faz diversas marcações para se certificar de que a canoa não ficará torta. No local da derrubada, ele começa a esculpir o tronco, dando forma à futura embarcação. Pega uns 30 dias para fazer uma canoa. Tem que derrubar na lua minguante, para não lascar. Como é que vocês traziam essa árvore nesse monte de pedra? Depois que faz, lá em cima, deixa a madeira inteira, né? Aí depois faz um furo aqui na garra dela, aqui, põe um cabo, tem que ir lá puxar para baixo, com as 5 pessoas mais ou menos. O transporte do tronco já trabalhado para a praia é a parte mais árdua de todo o processo de construção. A puxada da canoa, como os caiçaras chamam essa etapa, é feita em grupo, ficando a cargo do mestre canoeiro a organização do transporte. Os remos são feitos do mesmo jeito, mas com uma madeira mais leve chamada cacheta branca. As canoas de Búzios usam um só remo, com duas pás em formato de gota, levemente curvadas para cima. Todas as canoas recebem um nome, geralmente de mulher. Depois de prontas, as embarcações e os remos são pintados com tinta esmalte de cores bem fortes. Meu amor, eu vou sair num vento de travessia, na proa dessa canoa, sem rumo, remo nem quilha. Lembrança revira o tempo, saudade, refúgio, ilha. Porto seguro é seus braços, naufrágio da maravilha. Ô canoa, ô canoeiro. Existem 46 canoas em Búzios que são usadas para pescar próximo às encostas, para chegar até os barcos de pesca ou para se locomover de um ponto a outro da ilha. As travessias para a Ilhabela ou São Sebastião agora são feitas em embarcações a motor. O hábito de fazer canoas virou raridade em Búzios. Por ser uma área de proteção integral, desde a criação do Parque Estadual de Ilhabela, em 1977, é proibido derrubar as árvores que seriam a matéria-prima das canoas. Além disso, o trabalho necessário para esculpir os barcos não compensa mais, como explica Aristides. Hoje em dia não faz mais, só faz pequena. É para enfeite. A produção de artesanato para venda, como as canoas para decoração, é uma das principais atividades dos moradores de Búzios. Eles também produzem cestos, balaios, luminárias e recipientes para lavar camarão e comercializam seus produtos em Ilhabela. A extração da matéria-prima é restringida pela legislação do Parque Estadual, que impede a retirada de recursos naturais da ilha, inclusive para a subsistência dos moradores. Para a diretora do parque, Carolina Biopoleto, as medidas ajudam a preservar a biodiversidade da região. Dentro da área de um parque estadual, você não pode plantar, você não pode ter animais domésticos. Você não pode ter cachorro e galinha. Você não pode cortar árvore. Nem para fazer canoa, nem para fazer lenha. O parque tem 27.025 hectares. Então, o nosso objetivo é manter essa biodiversidade, essa mata preservada. Com as comunidades, a gente tem um programa socioambiental. Que é, a gente não está excluindo o fato deles morarem lá. E o que a gente tem que fazer é ajudar eles da melhor forma possível, dentro das possibilidades da lei. O Parque Estadual de Ilhabela foi instituído com o único objetivo de preservar a Mata Atlântica. Sua criação não considerou o impacto das leis sobre as pessoas que viviam nas áreas demarcadas, como explica o antropólogo Antônio Carlos Diegues, do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras da USP. Ficaram como que prisioneiros desses parques, não tem nenhuma voz ativa. Na Ilhabela, até muito recentemente, eu acho que isso continua até agora, não podem fazer suas canoas. São 30 anos de parque, né? Se eles tivessem se organizado com as comunidades para plantarem as árvores que são usadas para canoa, hoje você teria canoas para fazer uma flotilha, podíamos até declarar guerra contra a Polinésia, né? De tanta canoa que tinha. Nada. Eles não fizeram absolutamente nada e sempre proibiram. E todo mundo sabe que se existe um símbolo da cultura caiçara hoje é a canoa. Ao impedir que os moradores de Búzios pratiquem hábitos tradicionais, a legislação altera a cultura caiçara, como avalia a geógrafa Mariana Pirró, que pesquisa as comunidades de Ilhabela. Mesmo com as limitações, a criação do parque ajudou a manter a cultura tradicional, pois dificultou a entrada de turistas nas áreas protegidas, como avalia a geógrafa Mariana e o jornalista Nivaldo Simões, que produziu material didático sobre a cultura caiçara para as escolas de Ilhabela. Eu vejo que as comunidades que hoje são parque, que estão protegidas pela legislação ambiental, elas têm uma cultura e um modo de vida muito mais mantido. E também porque a legislação, de certa forma, veio proteger e veio garantir que eles possam continuar lá. Se não tivessem sido criadas as unidades de conservação, hoje nós só teríamos caiçara empalhado em museu. Porque a pressão econômica da especulação imobiliária já tinha expulsado eles todos. Nós estamos falando do bioma mais ameaçado do mundo. Um dos biomas mais ameaçados do mundo. E se esse bioma fosse mais degradado, o caiçara teria ido junto nessa degradação. A permanência na terra e o pouco contato com turistas mantém os caiçaras mais afastados da sociedade de consumo, que é capaz de alterar ainda mais o modo de vida dos caiçaras e os valores das populações tradicionais. Por que que o caiçara da comunidade ele é tradicional e o caiçara que mora na Barra Velha não é tradicional? Então, assim, é o modo de vida, é a relação que ele tem com a natureza. Então é a dependência e a troca que ele tem com a natureza. É essa questão do passar de pai para filho. Tem uma questão do tempo de vida, do ritmo que ele estabelece na comunidade. Eles sempre foram pobres, mas havia fartura. Hoje essa fartura não existe. Eles continuam pobres e indo para o estágio de miseráveis, que é quando eles vão parar nas periferias da vida. E seria uma pena que eles desaparecessem, porque isso significa um empobrecimento cultural desse país. No fundo, eles são como índios, como os caipiras, como os quilombolas. E eles que fazem a distinção cultural desse país. Não somos nós, urbanos. E canoa, madeira nobre, eu sou muito pobre, eu só tenho remo, eu só sei remar. E buscar o meu amor, quero atravessar. E canoa. Essa série de reportagens é um projeto realizado no curso de jornalismo da PUC São Paulo, com a coordenação do professor Luiz Carlos Ramos. Os trabalhos técnicos são de Ernesto Foschi e Ronaldo Barbosa. Roteiro, reportagem e produção das alunas Sara Fernandes e Ayla Zanini. Agradecimentos especiais a Miranda Fernandes, comandante do veleiro Cadon, que aproveitou os bons ventos até Búzios. Ao professor João Batista Torres, pelo interesse no nosso projeto. E a Ronaldo Barbosa, pelo bom ouvido na edição e nas brincadeiras.